Saudações. Hoje você fica com a segunda parte da palestra da professora Maria Gorete de Amorim, A Função do Estado e o Desmonte da Educação. Nessa parte vocês verão como o capital está atacando os direitos mínimos na expectativa de salvar a si próprio. Lembrando que este podcast tem suporte a capítulos, então se você utiliza um gerenciador de podcast para ouvir o episódio, você pode saltar exatamente para a parte que te interessa. É isso aí, fique com o episódio. Eleições. Veja. Vou pegar aqui uma fala, né, do teórico que eu estudo, que é Marx, que ele vai dizer o seguinte, que quem faz a história são os homens. São os homens, as mulheres, que fazem a história. Mas a gente faz a história em circunstâncias que não são escolhidas por nós. São consequências de processos históricos anteriores. Mas nós, por exemplo, desse momento histórico que a gente está vivendo, que não nasce de Lula para cá, é um processo histórico muito mais amplo, né, que gera isso aqui. É uma circunstância que a gente não escolheu estar nessa circunstância, mas é nela que a gente precisa agir. Então, frente às circunstâncias de um Bolsonaro e de um candidato que seja, pelo menos, de possibilidade de algumas conquistas, mudança radical, aquela ideia, eu não acredito nisso a partir do que eu leio, de que numa sociedade de classe a gente vai ter condições de ter justiça social, igualdade social. Isso é pura ilusão. Agora, a pressão social, a organização social, pode alterar as relações da classe trabalhadora com o Estado e trazer alguns benefícios, algumas conquistas para nós. Evidentemente que, dependendo de quem esteja no comando, esse campo das conquistas, do enfrentamento, ele pode ser menos ou mais sangrento. Mas ele é sempre sangrento. Se a gente quiser, basta a gente recuperar. Sangrento que eu estou dizendo não quer dizer que a gente tem que estar violência de corpo a corpo, mas eu quero dizer que o preço que a gente paga é sempre muito alto. Para conquistas pequenas, não é nada extraordinário. Mas também, se a gente não se organizar e não constituir essa força, a gente não tem muita auditoria pública, a gente vai continuar pagando a vida que não existe. A gente vai perder de forma, agora que é interesse do capital, perder de forma acelerada direitos mínimos. Porque veja, a gente está perdendo o direito à licença maternidade. A gente está perdendo o direito, nós servidores, o direito a progredir na carreira, como se isso fosse uma coisa tão extraordinária para o Estado assim, né? Que fosse onerar os corpos do Estado a ponto do Estado falir. O maior desafio da gente talvez seja entender essa manifestação e concepção de que seja o capital. Eu vejo hoje que o capital ele é muito organizado por uma coisa que é comum, que é o poder financeiro. A gente tem aí o agronegócio, a gente tem os banqueiros, a gente tem as petrolíferas, a gente tem o segmento da indústria automobilística, o segmento da indústria tecnológica, e todas elas, o que a gente vê em comum é o capital financeiro. E o desdobramento disso tudo, infelizmente, termina acarretando na exploração da mão de obra barata, na exploração de comércios e nichos. Hoje o Brasil, eu até estava discutindo com o meu irmão, está vivendo um ataque ferrenho, tanto interno, por parte de corruptos, de pessoas entrevistas, que é os governos que a gente tem aí, os políticos são todos entrevistas, mas a gente também tá tendo um ataque muito ferrinho do capital externo ou de representantes. Quando ela falou ali, poxa, se a gente pudesse personificar o capital, a gente teria que eles conseguiram ramificações dentro da representatividade pública constituída, que é a política, e essas pessoas têm lá a bancada evangélica e, infelizmente, alguns interesses altamente financeiros, apesar de utilizarem-se da questão religiosa para se manifestarem, mas por trás de todo o interesse financeiro. Tem o agronegócio também, tem uma série de outros segmentos lá, a bancada dos médicos e tudo mais, da própria polícia militar, e a gente precisaria armar estratégias para combater a gente enquanto, como ela falou, iniciativa popular. Eu acho que talvez a nossa única arma que a gente tenha seja tentar desconstruir a desfragmentação que conseguiram causar na sociedade. A gente precisaria tentar encontrar pontos em comuns na sociedade para que esses pontos convergissem, para que a gente atingisse um grau de unanimidade, para que essas lutas tivessem mais força. Então eles conseguiram criminalizar o movimento social, estão conseguindo criminalizar o movimento sindical, estão conseguindo criminalizar uma série de segmentos que representam a classe trabalhadora ou que representam os movimentos populares, e talvez esse seja o maior desafio, porque eles têm uma arma muito poderosa, que é o dinheiro. O dinheiro compra a mídia, que manipula as pessoas, manipula a informação. O dinheiro compra as pessoas, porque as pessoas, por estarem passando necessidade, se sujeitam a isso. Então, eu diria que é uma luta muito injusta, desleal até. E talvez esse seja o maior desafio, é fazer com que as pessoas entendam isso. Eu gostaria só de reforçar também que isso é tão perigoso que a gente, tendo como referência agora os Estados Unidos, eles conseguiram ser manipulados por a maior potência mundial, todo mundo lá tem um poder aquisitivo altíssimo, e eles foram manipulados pela mídia, pelas redes sociais, o Trump entrou lá, um cara muito conservador, e eu não conheço de perto, mas o cara tem umas ideias muito loucas, nunca foi político, e de repente virou presidente dos Estados Unidos. Então, assim, o mundo hoje vive, com essa era da informação, um momento muito delicado, e a gente precisaria utilizar mais as redes sociais. Agora está na hora também da gente usar, assim, as redes sociais ao nosso favor, porque se a gente for depender de justiça, infelizmente a gente também está refém da justiça, porque a justiça tende a ser muito conservadora e ela naturalmente atende também a quem paga mais. E talvez esse seja o nosso maior desafio, é encontrar estratégias para a gente diminuir essa desproporcionalidade de força entre o capital e a consciência que as pessoas têm para lutar pela coletividade. Isso é que é difícil. A minha contribuição é mais naquele ponto da dívida pública, que a professora falou agora há pouco, né? Eu pesquisei aqui, confirmei com o Equador, foi que a Equatorial fez a auditoria, e só reforçando o que a professora disse sobre não ser interesse de ninguém fazer, de que está no Estado, a Dilma teve a oportunidade de autorizar a auditoria pública no final de 2015, se eu não me engano, por outubro, você lembra dessa notícia? E ela negou, ela vetou. Isso aí provavelmente ela fez na esperança de frear o golpe que estava em curso, né? Mas não deu certo. Exatamente. É exatamente o que eu quero dizer, né? Que por isso que eu comecei da natureza do Estado. Por quê? Numa sociedade de classe, qualquer sociedade, e aí eu não estou dizendo que a humanidade um dia vai conquistar uma sem classe, não. Não estou nesse idealismo, não. Certo? Mas também não tiro essa possibilidade, que a história é construída por nós. Quando a sociedade escravista, vários séculos foi escravista, ninguém acreditava que ela ia ser feudal. E quando ela foi feudal, ninguém acreditava que ela ia ser capitalista. O capitalismo é um menino diante do escravismo e do feudalismo, do tempo de vigência, né, de existência. E se Mesário estiver certo, eu acredito que está, porque o cara, né, deu uma grande contribuição, faleceu recentemente, né, um teórico do século XXI, ele vai dizer o quê? Né, que diferentemente das demais crises que o capitalismo já teve, que ele chama de crises cíclicas, essa crise ele vai chamar de uma crise estrutural. Sendo crise estrutural, significa que o capital vai utilizar as formas mais que a gente nem imagina, porque o capital ele é incontrolável também, segundo Mesares, né? Ele vai buscar os meios, todos os meios justificam os fins. O fim é a acumulação, e todos os meios justificam. E aí eu vou chegar no ponto da gente, agora, no lugar que a gente está. Né? Veja bem. Todos os meios justificam o fim. Então, se ele tiver que exterminar metade da humanidade para poder se equilibrar a acumulação do capital, já que essa metade da humanidade é considerada para o capital improdutiva, não serve para nada, o capital vai criar uma forma de exterminar metade da humanidade para poder sobreviver. Como já fez? O que são as guerras? É o extermínio da humanidade. Em função de quem? Da indústria bélica, do capital, da acumulação. Então, é da natureza do capital criar formas de sobreviver, de se reproduzir, de sobreviver. E ele sobrevive acumulando. Vamos dizer, a política que representa o Estado, ela está sempre submetida ao capital. Por mais ideias mirabolantes de vontade que um governante tenha, ele não vai assinar uma auditoria pública como uma ação do Estado, como representante do Estado. Porque ele fere a natureza do Estado, que é atender primordialmente os interesses da classe que acumula e não da classe que produz. Mesário vai dizer que a crise estrutural tem uma tendência a aprofundar cada vez mais o descarte da força do trabalho pelo desemprego, que também é estrutural. O descarte da força do trabalho. Porque o capital, o capitalismo, né? Tem uma diferença entre capitalismo e capital, né? O capital não percebe o capitalismo. É o capital chamado mercantil, por exemplo, não percebe o capital, agora financeiro, né? Mas, desde o princípio do capitalismo, que um dos elementos que constitui o capitalismo é o exército industrial de reserva. Está no capital, né? Do capital, do Marx e tal. É o exército industrial de reserva. O capitalismo sempre precisou de força de trabalho preparada ali de reserva, para fazer uso quando ele tivesse necessidade. E sempre foi assim. Mas hoje, a gente não tem mais uma força industrial de reserva. A gente tem uma força de trabalho cada vez mais crescente, estagnada. E o capital não tem interesse por essa força de trabalho. A juventude, a minha pesquisa tem um pouco uma relação com isso, né? Eu estudo a educação da classe trabalhadora. A juventude considerada no mundo em situação de vulnerabilidade social, ela nem está mais procurando o primeiro emprego. Dados do IBGE mostram isso na série histórica. Ideologicamente, elas já estão sendo inculcadas, já estão internalizando que o trabalho formal não é mais lugar para ela. Ela está no subemprego, nas condições mais inumanas de trabalho, para tentar sobreviver quando não cai nas condições mais desumanizantes, que é o mundo da droga, o mundo do crime organizado. Porque cada vez mais o funil está estreito para essa juventude. Considerando que o capital capital está numa crise. Nunca vista antes, nunca passada antes, porque antes eram cíclicas. E agora ele está tendo dificuldade de encontrar formas de superar essa crise. Ele vai buscar todos os meios e medidas que forem possíveis. Olha, quando o Banco Mundial vem fazer uma recomendação ao Brasil de privatizar o ensino superior público, é porque o capital está vindo nessa mercadoria, ensino, né, aliás, está vendo nessa dimensão, educação pública de ensino superior, uma mercadoria que pode, um elemento, um valor que pode se transformar numa mercadoria valiosa para eles. Então, estamos vivendo um momento muito crítico, porque todo o processo de desmonte do serviço público é em função da privatização, é em função da lucratividade para o capital. E o Brasil vem fazendo isso, gente, de forma muito rápida. Não está tendo, tá dando tempo a gente pensar, não está dando tempo a gente nem sequer ler os projetos de lei e as leis que estão sendo as medidas provisórias e as emendas. A gente não está tendo tempo de ler isso que diz respeito à nossa vida diretamente. Diretamente. E aí eu estou dizendo que o individualismo burguês não é bom para ninguém. Mas nesse momento a gente precisa pensar, inclusive, como é que a gente vai se manter, comer todo dia, pagar as nossas contas e a partir daí saber que se eu ficar sozinha, eu não vou ter esse dinheiro para pagar as contas. Eu não vou ter o dinheiro para comer. Ou eu me junto, ou me fica a luta, ou a gente não consegue. Não consegue. Porque, veja, quando eu disse que o Estado, ele recua no seu poder coercitivo, quando o capital não precisa dele, quando o capital está mais ou menos equilibrado, como foi no período do Estado de Estado Social, em que era preciso passar a aparência de que o Estado era o amigo do povo. O Estado era quem educava, o Estado era quem cuidava, quem zelava, quem promovia a centralidade na política, né, que é uma característica própria do Estado. O poder coercitivo recuou. Quem era que agia ali? Era o poder persuasivo. A inculcação, a ideologia, a ideia, o pensamento. O trabalhador precisava acreditar que era preciso produzir, trabalhar, crescer na indústria, dentro da indústria. Ele crescer dentro da indústria, mudar de função, mudar de cargo. Por que o trabalho está ali? Não trabalho numa perspectiva ontológica, enquanto uma dimensão da vida humana, enquanto a gente existe, a gente vai precisar trabalhar para poder sobreviver. Não é desse tipo de trabalho que eu estou falando. O trabalho, como diz Marx, o trabalho que é o lugar da autoconstrução humana, porque ao produzir o novo, eu estou criando, eu estou me realizando, eu estou realizando o outro também, porque eu nunca produzo somente aquilo que é para mim, eu produzo sempre o que é para mim e o que é para o outro. É da própria natureza do trabalho produzir o excedente, não o excedente para se transformar em mercadoria, mas o excedente que vai servir também ao outro. Não é desse trabalho que a gente está falando. A gente está falando do trabalho como ele se configura no modo de produção capitalista, que é o trabalho explorado. Né? Então, controlado pelo Estado, o trabalho explorado, ele está em benefício do capital. Então, é um ciclo aí que não se desliga. Né? Agora, e essa relação aí, trabalho, capital, Estado, tem uma interferência direta na nossa vida cotidiana, nos espaços que a gente está. Eu peguei aqui a educação. Né? Veja, se nesse momento é interessante, do ponto de vista político, que as políticas estejam voltadas para os interesses do capital, nada mais benéfico para o capital, o Estado tirar direitos sociais da população. Benéfico, por quê? Esses direitos sociais que estão sendo tirados, na sua grande maioria, não é da população, vamos dizer, da classe média. Porque essa classe média, mesmo perdendo algum poder aquisitivo, ela vai continuar pagando plano de saúde, ela vai continuar botando filho na escola privada. Esses direitos sociais que o Estado está tirando é daqueles que, para o capital, está naquela, quase naquela situação ali da força de trabalho estagnada, que é considerado o que não produz. Nós, servidores públicos, para o capital, produzimos o quê? Nós somos considerados aqueles que oneram o cofre do Estado. E para o capital, nós não fazemos diferença. Nós somos considerados trabalhadores improdutivos. Porque no trabalho tem isso. Que tipo de trabalho serve para o capital? O trabalho produtivo. Agora, qual é o interesse que o capital tem em atingir trabalhadores improdutivos como nós? Qual é o interesse? É que, veja bem, é uma continha bem fácil de fazer. Olha, se esses não me servem para nada, o que eles estão fazendo me serve muito, porque tem valor na sociedade. Eu posso transformar isso em mercadoria, mediado pelo próprio Estado. O que é o ProUni? Se não a mercantilização da educação pública, o fortalecimento da rede privada de ensino. Claro que eu não vou dizer isso para um indivíduo que tem uma bolsa de ProUni. Um jovem pobre, que a única forma que ele encontrou de fazer o curso superior foi com a bolsa de ProUni. Vou dizer isso para ele, né? Você termina o curso. Aproveita o máximo, porque o dinheiro é teu, foi você que contribuiu, é do seu imposto, o Estado não está lhe dando nada. Mas na hora que essa bolsa passou para a rede privada, é a rede privada que está sendo fortalecida. Então, a privatização do ensino público não começa agora, gente. Esse processo de privatização do ensino e de outras coisas é histórico já, vem caminhando. Agora a gente tem elementos que aceleram. Por isso que a gente trouxe aqui essa discussão do alinhamento. Veja, começou pela emenda constitucional 95. A gente fez ocupação, né? Movimento de ocupação, toda greve, todo movimento de rua, mas a emenda constitucional foi aprovada. Né? E a partir daí, tudo que vem de reforma está alinhado a esta emenda constitucional, que é clara, ela é curta, do dito popular, né? Ela é curta e é direta. Redução de gastos públicos, porque investimento na área social, nesse momento histórico do capital em crise, não é investimento. Foi quando o Banco Mundial queria fazer empréstimo. Mas agora não é mais. Agora é gasto. Né? Então, qual é a política agora do Estado em atendimento às demandas do capital? Redução de gastos públicos. Como diz a Maria Lúcia Fatorelli, né? Não em despesas financeiras do Estado em geral, né? Chamado recursos financeiros da União, né? Mas em recursos financeiros destinados às áreas sociais. Então, a emenda constitucional, ela limita despesas consideradas despesas primárias, primordiais, que aqueles investimentos que o Estado não deveria deixar faltar, porque isso vai aprofundar ainda mais, né? Possivelmente vai ter que dar um jeito de amenizar o caos que isso vai causar, mas com certeza benefício para a rede privada a gente sabe que vai ter, né? Ele limita despesas primárias, mas não limita as chamadas despesas financeiras, que, segundo essa Maria Lúcia Fatorelli, né, o Estado, em despesas primárias, não utiliza 10% do PIB. Nas despesas primárias todas, saúde, educação, assistência social, não utiliza, somando o que investe em saúde, educação, somando, não dá 10% do PIB, do produto interno bruto. Mas 42% vai para juros de amortização de uma dívida que, segundo essa ONG, a Auditoria Cidadã, é inexistente. A gente já pagou essa dívida. A trabalhadora já pagou essa dívida. Mas o Estado está dizendo para a gente que essa dívida não está paga e que, por isso, a gente vai deixar de contribuir. 11% vai contribuir 14% na Previdência, a gente vai aumentar a alíquota de imposto de renda, a gente vai ter que não ter mais progressão, a gente vai ter que não ter mais planos de carreira, né? A gente, enfim, não vai ter aumento, cortamento do ano de 2018, porque não dá. O Estado não dá, porque o Estado tem que pagar o juro da dívida pública. Inexistente. Né, inexistente. Então, para onde vai esse capital chamado financeiro, né, do Estado? Para onde vai esse valor? A própria ONG responde. Vai para os bancos, para que os bancos não entrem em falência, pela via, inclusive, da compra de títulos dessa dívida. Ela explicou nessa palestra lá que o jogo é mais ou menos assim, eu estou explicando bem, né? Talvez até entrando na ONG a gente entenda melhor. Mas o jogo é mais ou menos assim. O Banco Nacional de Desenvolvimento, né, o BNDES, que é um banco do Estado, vamos ver, uma grande multinacional ou uma grande empresa, um banco grande, quer comprar títulos da dívida pública para poder amortizar, né, essa dívida, os juros dessa dívida. Então, uma grande empresa, um grande banco, compra os títulos da dívida, né, da amortização do juros dessa dívida, só que ela não passa esse recurso para o Estado, ela não passa para o Banco do Estado esse dinheiro. Ela toma empréstimo no Banco do Estado, que é o BNDES. Bem, ao comprar uma dívida, ela já tem um desconto de até 1% do valor da dívida, do percentual que ela está comprando. Ela já paga 20% a menos ao Estado do valor que ela está comprando, né? Ela toma empréstimo ao BNDES para que o Estado cumpra com a sua obrigação do pagamento do juro. E o Estado paga juros, né, ao BNDES, pequeno, mínimo, e quando o Estado vai pagar a empresa que comprou o título, paga com até 20% de juros. Né? Então, ela tem desconto no título, ela recebe dinheiro do Estado, juros, né, altos, pela compra de título, e ela compra esse título com dinheiro do próprio Estado, com valor de juros bem menor. Então, isso faz com que os bancos tenham o capital em crise e os bancos não estão em crise. Porque o Estado mantém os bancos, mantém as grandes empresas a custo da privatização dos COFs. Essa emenda constitucional, né, ela tem todas as reformas se alinham a ela. A gente tem estudado mais a reforma do ensino médio, que eu não vou tratar dela aqui, mas é a reforma que a gente tem estudado mais para discutir com os estudantes, né, para fazer. Recentemente eu fiz um curso Ele me chama em curso num evento em Teresina. É o caráter de classe da reforma do ensino médio, porque é fazer com que a educação básica fique mais pobre para pobres, né? Cada vez mais pobre, para o filho de pobre, né? A reforma, ela atende muito bem os interesses do capital, no sentido de que ela desprepara uma massa de juventude que o capital já descartou a força de trabalho dele. E o Estado não precisa investir muito para preparar. Preparar para quê? Para quem? Se o capital não precisa, né? Para ser, no máximo, microempreendedor individual, enfim, se virar, né? Mas, lá no CAIPE, tinha um professor que fez uma fala, não sei se alguém aqui estava na fala do professor Rui Braga. Ele é professor da USP, especialista em Sociologia do Trabalho. Essa fala está no site da UFAO, quem quiser ler. Mas foi feita pela ASCOM, uma entrevista ao professor Rui Braga. E perguntaram a ele, como educador, como você avalia o fato de que, para se aposentar com integralidade aos 65 anos, o trabalhador teria que começar no mercado de trabalho formal aos 16 anos, né? Uma pergunta dentre várias outras relacionada à reforma da Previdência, para a gente ver o quanto está tudo alinhado, né? E olha o que é que ele respondeu. Isso é uma tragédia que você começa a perceber os pontos de contato e as conexões com as diferentes propostas que estão sendo implementadas. Por exemplo, a reforma do ensino médio vai nessa direção. Ela restabelece o ensino profissionalizante de curto ciclo, cujo objetivo é formar rapidamente o jovem para o mercado de trabalho. Então, o que o governo está dizendo com isso? Que o sonho do curso universitário, do progresso educacional, não é para todo mundo. Porque, para a maior parte, o que se tem, na verdade, é uma formação rápida para gerar força de trabalho barata para o mercado. E isso se soma, por exemplo, ao aumento do tempo de contribuição para que você possa se aposentar com salário integral ou algo próximo. Quer dizer, você vai estar forçando as pessoas a ingressar mais cedo no mercado de trabalho para poder ter um horizonte de aposentadoria no futuro. E isso para aqueles que tiverem sorte de achar quem queira comprar a sua única mercadoria, que é a força de trabalho. Outras reformas também estão interligadas, né, alinhadas a essa emenda constitucional e medidas, né? A reforma trabalhista de 13/7/2017, né? Que a gente precisa estudar essa reforma, porque não dá, gente, o movimento de junho de 2013 deve servir para a gente como exemplo. É importante a mobilização social, mas a gente precisa saber para onde vai. Não dá para a gente pensar que vai unificar a luta sem estudar o que é que o Estado está planejando para a gente, projetando para a gente. Então, eu estou colocando aqui como pauta para nós todos, não é só para vocês não. Para nós, professores, para os técnicos, os estudantes, estou dizendo isso na sala de aula com meus alunos todo dia. A gente precisa se apropriar das ferramentas do Estado para poder se comprometer até em determinados momentos, quando for essa única alternativa, ir para a mesa de negociação quando for possível, porque está difícil. É difícil, o Estado não abre brecha quando o interesse maior é o do capital, entendeu? Então, mas essa é da natureza dele, é isso que eu quero dizer, não vamos estranhar. E a medida provisória 805, né? Aí, hiperquente, de 30 agora de outubro, que essa é de ferrar com os servidores públicos, né? Porque ela é a extensão da reforma trabalhista. Não dá para incluir lá na reforma trabalhista diretamente, vamos fazer aqui algo que agregue. Eu não sei, gente, eu não quero fazer nenhuma analogia generalista, entendeu? Me dizer que não quero ser também pessimista, não. Mas eu não dá para ver fugir do real, né? Eu passei 27 anos na educação básica. Eu estou no ensino superior somente há 8 anos. Eu assisti esse filme. Foi assim que a rede privada de educação básica se constituiu o que ela é hoje. Foi desmontando a educação pública básica, de ensino básico. E começou exatamente pelos lugares que está começando agora. Pega nos pontos-chave. Quais são os dois pontos-chave para desmontar uma estrutura de funcionamento de uma universidade dessa? A infraestrutura, a gente vai acabar se degladiando aqui para ter uma impressora, para ter um relágua, para ter um micro-ondas, para ter coisas básicas e elementares, mas necessárias. A gente já começou. Está faltando. Eu assumi a coordenação em agosto. Boa parte dos documentos que eu preciso imprimir para encaminhar para a coordenação, eu pago aqui. Esse é o da xerife daqui. Estou pagando com meu dinheiro. Mas até quando? E o segundo ponto? A desvalorização profissional. Pega esses dois pontos e você desmonta. Porque hoje não é mais novidade para ninguém. A categoria docente, a categoria os técnicos, os funcionários públicos das redes públicas estaduais e municipais do Brasil estão doentes. Doentes, com doença inclusive mental. Porque você vai tirando do indivíduo a capacidade dele se ver como um ser humano digno de viver dignamente. Aí veja bem, eles vão fazendo esse desmonte e vão testando a resistência da gente. E quando a gente já está desgastado, meio que buscando tirar leite de pedra, aí vem um pedido de demissão voluntária. Pega em desespero. Em 1997, em Alagoas, o governador Rivaldo Ciruagui esvaziou as escolas públicas estaduais do estado de Alagoas. 90% dos servidores eram contratados em 1997-98. Porque pessoas que tinham 20 anos de estado, e naquele período, com 25 anos, independente de idade, se você tivesse 25 anos de trabalho, você aposentava o professor. Eu tive colegas com 20 anos de trabalho que aderiu ao pedido de demissão concursado. Aderiu ao pedido de demissão voluntária por desespero. A gente teve servidor público em Alagoas, quem é daqui sabe, eu não estou contando história duvidada para ninguém, que matou a família e se matou. Assassinou a família e se suicidou. Né? Eu lembro que Dom Marcelo, Marcelo, né? Conservador de extrema. Extremamente conservador. Mas o caos era tão grande que ele pegou o microfone a catedral fica bem em frente o palácio ali, né? A Assembleia, bem de lado da Assembleia, lá, né? Ele pegou o microfone lá, botou um alto-falante na frente da igreja ali e gritava: Senhor governador, pague os servidores públicos, porque um homem de estômago vazio não tem razão, perde a razão. o governador sai do palácio de helicóptero. Porque as pessoas queriam entrar e invadir o palácio, porque era desespero. Era desespero. Então, a gente precisa fazer alguma coisa para não chegar nesse ponto. Porque essa política de interiorização foi uma política de governo, mas não está sendo assumida como uma política de Estado. Seria contrariar a própria natureza dele fazer opção por isso, já que isso não traz nenhum benefício. Nós somos considerados para o capital trabalhadores improdutivos. Agora, se a universidade pública for privatizada, aí sim vai gerar mais valia para o capital fazer o que a gente faz aqui cotidianamente. O professor da instituição privada, ele é um trabalhador produtivo. O técnico da instituição privada é um trabalhador produtivo, tá? Gerando mais valia. Ele vende a sua força de trabalho, ele recebe um percentual pequeno pelo que ele produz. Mas o servidor público não gera mais valia. O servidor público não é um trabalhador produtivo para o capital. É um trabalhador improdutivo para o capital.